conversa de vamos ficando. Não sou essas meninas que você tava brincando. Não sou brinquedo pra ficar correndo na sua mão. Então tá ruim, vai lá, compra um peão. Não sou mais trouxa que chorava e só corria atrás. Se não quer mais agora na minha vida, tanto faz. Eu te falei pra dar valor e não zoar comigo, mas só dava risada nas costas com seus amigos. Achar bonito, né? Pensar que eu tô chorando. Papel de trouxa, você que tava pagando. Agora aqui, eu não quero mais. Coisas pequenas não me satisfaz. Pegava outras, mas ó, eu nem ligo. Você é trouxa juntinho com seus amigos. Quer talarico e ó, eu te digo. Eles são loucos tudo pra ficar comigo. Cê me entendeu? Entra na dança. Só se for homem ou moleque me acompanha. Não entendeu? Você é criança. Então perdeu agora, dança na minha dança. Novamente no espelho. Perfeita, você é de rosa ou batom vermelho. É moleque, você a perdeu. E nessa dança você não se envolveu. Não deu valor, tá tudo certo, tá tranquilo. Agora nessa dança você tá fora do livro. Checkmate, te apagou da memória. E você foi descartado dessa história. Se ele não deu valor, outro vai te dar. Pode ficar suave que sua hora vai chegar. Respira, mina, é, eu sei que dói. Quando vem um trouxa e o nosso coração ele destrói. Cê não entendeu? Entra na dança. Só se for homem ou moleque me acompanha. Não entendeu? Você é criança. Então perdeu agora, dança na minha dança.